O programa que se segue é da autoria da organização não-governamental brasileira Stop à Destruição do Mundo. Olá, caros ouvintes. Estamos com os senhores para mais um programa de Trilogia Analítica. Trilogia Analítica é a ciência desenvolvida pelo psicanalista Norberto Kepp, autor de mais de 40 volumes sobre o assunto da psicossociopatologia, psicanalista, filósofo, cientista social, pedagogo e físico, porque desenvolveu a nova física aplicada numa tecnologia chamada de Kepp Motor. E também o estudo da energética, né, que é uma ciência que unifica a física, a psicologia e a biologia. Bom, se vocês querem saber mais a respeito dessa ciência criada pelo psicanalista Norberto Kepp, poderão acessar o nosso site www.trilogia.ws ou www.stop.org.br. A Stop é um braço da trilogia que aplica as descobertas do psicanalista Norberto Kepp no campo mais social, de projetos sociais, aplica em todas as áreas da sociedade. E a CITA, Sociedade de Trilogia Analítica, tem os psicanalistas, os conferencistas, os cursos de pós-graduação, cursos livres, seminários, a medicina psicossomática, atendimento em psicanálise individual e grupo. Então, se vocês quiserem saber mais sobre esse tipo de atendimento e de assessoria psicanalítica integral, vocês poderão chamar o número 3032-3616. 3032-3616. E os nossos livros estão acessíveis também nos sites, né? www.trilogia.ws e www.stop.org.br. Olá, Dr. Kepp. Eu vou expor um pouco a questão da neurose, né? Senhores sabem que nos ouvem que neurótico, toda pessoa tem a sua neurose. Às vezes até psicose tem também. Mas a causa, né, da neurose, a gente pode perguntar aqui para os presentes. Quem quer falar a causa da neurose? O que que acha? O que que causa uma neurose? Marc André Kepp, vamos lá. Bom, a neurose é baseada na fantasia, né? E aqui eu estou me lembrando uma história que você sempre falava nas palestras, né? Para diferenciar o neurótico do psicótico, né? Então você dizia que o neurótico constrói castelos no ar e o psicótico mora neles, sendo que o psiquiatra cobra o aluguel, né? E não o psicanalista, né, André? Não o psicanalista. O psicanalista normalmente é o amigo, né, do doente. Apanha. Que mora no castelo junto mora com o doente. Né? Mas, então, o neurótico, ele tem, então, fantasias. O psicótico, ele tem delírios, né? Então, o neurótico, ele fantasia, mas ele duvida. Ele tem momentos que ele duvida da própria fantasia. O psicótico, ele tem certeza. Então, aí que dá uma diferença grande, né? Eu gostaria de lembrar também aquela definição que o Dr. Kepp dá no livro A Libertação, uma definição mais filosófica, né? É que a neurose e toda a enfermidade, no final das contas, é uma atitude. Ela não é uma coisa estática, ela não é uma coisa que você pega, não é uma coisa resultante de um problema inconsciente. Ela é uma atitude. Atitude de deturpar, atitude de omitir ou de negar a realidade. Então, a pessoa que omite, que é omissa, preguiçosa, que não fala a verdade, que não quer trabalhar, que não assume nada, pode ser muito neurótico. A pessoa que deturpa, a pessoa que mente, que usa o intelecto para florear, para fantasiar, enganar o próximo e a si mesmo, e que falseia com a verdade, e aquele que nega, que ataca, o agressivo, o psicótico que mata, que se suicida e que tem uma ação mais de ataque mesmo destrutivo, né? Então, mas a pessoa se conscientizando das suas atitudes, ela pode modificar a sua atitude. Isso é uma grande esperança para qualquer pessoa, para qualquer ser humano. É, existe também uma ideia, né, que foi muito desenvolvida por Melanie Klein sobre a questão da inveja, né? Que o que acontece, né, na vida psicológica da pessoa? Ela, em vez de ver o próximo, como Cristo falou, né? O próximo como amigo, ou aquela questão do amor, né? Em vez de gostar do próximo e seguir e ajudar o próximo, ele ataca. Então, aí entra na questão da inveja. O que que vocês acham da inveja? Então, doutor, que essa questão ela é muito importante, assim, né? No dia a dia. Eu estava pensando que, inclusive, na neurose, teve um psiquiatra francês, já que está falando em psiquiatria, chamado Ei. Ele falava que todos nós somos neuróticos em crise ou não. É uma ideia que ele dava, né? Essa é boa. Tá certo. Então, agora com relação à inveja, a gente vê que, né, por causa da inveja, a gente realmente cai na neurose. Eu vou citar hoje 5 casos práticos que eu peguei no hospital logo que eu cheguei. Assim, praticamente eles vieram seguidos um do outro. 5 pessoas que entraram com pressão alta e diabetes muito alto. Inclusive uma senhora de 60 anos, ela chegou com uma glicose de 540, né, sendo que o normal é até 130, e uma pressão de 21 por 11. E qual que era a questão básica de todos? Todos estavam muito ansiosos porque eles iriam visitar algum parente, né, para passar o Natal, ou iam receber alguém. Então, no fundo, era uma coisa muito boa para eles, né, que iam entrar em contato com amigos, com parentes, né, e eles estavam muito agitados e ansiosos com isso. Aí eu acho que pode mostrar também uma neurose, né, por causa dessa inveja muito forte de rejeitar alguma coisa boa que eles poderiam ter, né? Então, aí nesse caso, né, do Natal, por exemplo, né, aparecem muitos indivíduos doentes, né, nos hospitais, né? Por que motivo, né? Então, para se afastar de alguma coisa boa, né, para ser internado, ser medicado, né, ficar longe da família. Porque o Natal é festa, né? É local nas famílias de festa, todos se sentem bem, dão presentes, né? Que sentimento que entra aí? É o sentimento de afeto, né? De amor. É inveja pura. Inveja puríssima. Então, é inveja, né, doutor Kepp? Porque o senhor sabe o que eu notei? Que sempre que vai chegando essa época, então começa a aumentar o número de acidentes, de pessoas que batem o carro, tudo, o pessoal começa a dirigir atarantado na rua. E a inveja aí, no caso, seria querer estragar a alegria do próximo, né? Tá todo mundo alegre e a própria. Né? Porque lá naquele livro que o Dr. Kepp escreveu, A Origem das Enfermidades, esse é o melhor tratado sobre inveja que ele já fez, né? Incrível esse livro. E lá ele fala que, inclusive cita Rochefoucauld, que o ser humano está muito mais capacitado, ele aceita muito mais lidar com as adversidades do que com a felicidade, né? Não aguenta. Então acaba destruindo. Tem casos, né, doutor Ademar, ele que trabalha em hospital, e eu vi em Viena um caso assim, de pessoas que colocam no corpo mais de 40 agulhas. Como é que explica, né? O indivíduo pegar agulhas de máquina, assim, de portar essas coisas e coloca no próprio corpo, né? Então, vocês conseguem dizer alguma coisa sobre isso? Porque que o indivíduo quer acabar com o próprio corpo, quer judiar de si próprio, né? Parece que é uma questão dos sentimentos de culpa que o indivíduo tem, né, Dr. Kepp? Que ele não trabalha com essas culpas que ele tem e acaba escolhendo uma forma, assim, de purgar essa culpa de uma forma irracional, né? Se machucando, então colocando as agulhas aí para, alguém explicou, aliviar assim a dor psicológica que ele sente, preferindo até sentir uma dor física, né? Porque cada vez que o indivíduo age na mentira, na maldade, na má intenção, ele se enche de sentimentos de culpa. E é fundamental sentir isso, perceber, né? Para não procurar assim, uma forma doentia de então, aliviar. Então, essa ideia, Selma, de que a pessoa não deve sentir culpa nenhuma, o que que acha? Então, é uma ideia muito errada, né? Que prejudica muito as pessoas, porque cada vez que se age contra o bom, o belo e o verdadeiro, que praticamente se faz isso muitas, inúmeras vezes durante o dia, né? Então, a pessoa precisa ver que está nessa atitude e sentir essa culpa, perceber como ela é. Aí a volta ao equilíbrio. Por exemplo, né, o indivíduo que toda hora se machuca, né? Ele anda e cai na rua. Ele pisa num buraco e cai. Existe até quebra de ossos nesse caso. Por que, né, que acontece isso? Então, é esse caso, né? Muitas vezes ele está, então, sentindo muita raiva de alguém, está com pensamentos destrutivos, de vingança, e ele sente culpa por isso, mas não querendo perceber esses pensamentos e sentir essa culpa, ele se acidenta dessa forma. Então, é bom os ouvintes, né, perceberem se a pessoa toda hora tem um acidente, toda hora tem um problema, até mesmo, né, um acidente grave, né? É sinal que a pessoa escolheu, né, esse caminho para se punir pelos males que pratica, pelo sentimento de culpa que tem. Tem uma turma nos Estados Unidos, numa universidade, Dr. Kepp, que está seguindo essa sua linha de valorizar os sentimentos de culpa, e eles fizeram uma pesquisa que os empresários que têm mais sentimentos de culpa, consciência das culpas, né, do que os outros, eles são melhor funcionários e mais confiáveis, porque eles reconhecem que fizeram um erro e procuram corrigir. E são mais fiáveis por causa disso do que outros que não reconhecem as culpas que têm, como tipo psicopata, né, frio. E também um companheiro ou um cônjuge, um esposo, uma esposa que tem sentimentos de culpa, eles dizem que isso geralmente são melhores companheiros, esposos e esposas, porque reconhecem suas culpas e procuram corrigir, então tem uma melhor convivência. Então é recomendável escolher pessoas, selecionar pessoas que têm sentimentos de culpa hoje em dia. Tem uma ética mais ativa, né? Mais atuante. Então, mas será que a pessoa cada dia não tem seus problemas, não tem suas atitudes malévolas? Cada dia que passa, o indivíduo sem comete, dúvida, por exemplo, mentira, né? Quantas mentiras? Varia, né? Alguns dizem 70, outros dizem 300, outros dizem não sei quantas. A Stop apresenta a tecnologia Kepp Motor através do ventilador de mesa Art Deco. Motor frio, econômico e tecnologicamente sustentável. Para mais informações, consulte o site www.stop.org.br. Finalmente, economia com saúde para todos os brasileiros. Então, outro dia, Dr. Kepp, eu ouvi no rádio uma coisa interessante, né? Uma mulher que gastava, estourava todo o cartão de crédito dela, né? Então ela falava assim: ah, eu estouro o cartão, aí eu me sinto muito culpada, mas aí eu vou no psicólogo e o psicólogo tira a minha culpa e eu me sinto bem. Só que aí ela continua gastando, estourando. Então, aí se sente pior ainda, né? Isso, então, essa é uma orientação errada que eles dão, né? De que a pessoa não pode sentir culpa, né? Eu queria... É, o nosso trabalho quer falar, Ninho. Sim, eu queria dar um exemplo que eu acho que dá muito sentimento de culpa em muitas pessoas, o jeito que trata os pais, né? Que tem muito essa coisa de atacar, agredir os pais, jogar fora o que eles fizeram. Eu tenho um exemplo aqui do livro A Origem das Enfermidades. É um exemplo de análise. O cliente JP afirmou que não quer ser vaquinha de presépio seguindo a orientação da família. O analista pergunta: o que vê na família? Vejo muito valor em meus pais, que fizeram um razoável patrimônio só com o esforço deles. No entanto, quero ter a minha vida independente. O analista responde: o que o senhor fala é que não aceita a família por causa da inveja da riqueza que realizaram. Então, acho que é muito comum os filhos, assim, por exemplo, se os pais deixam alguma coisa bonita, eles jogam fora, eles não dão valor. É um típico exemplo de inveja, né, que deve dar muito sentimento de culpa, né? A senhora está se lembrando daquela fazenda maravilhosa que o seu avô, que faleceu, deixou para os filhos, inclusive para sua mãe, e que eles já começaram a depenar a fazenda, a propriedade, né? Que tinha quadros maravilhosos, obras de arte, e que eles estão depenando, vendendo tudo como um leilão, e vão vender a fazenda por um preço inferior, né? E aquela maravilha que foi... o local que tem uma energética da família, toda uma história, uma tradição, tudo jogado no lixo. Então, claro. E a senhora sente por isso, né? Às vezes os pais trabalham a vida toda, né? E deixam milhões, né? Às vezes. E quando falecem, então os filhos pegam esses milhões e em 10 anos dilapidam, jogam tudo fora. Doutor Kep, esse ferir o corpo que o senhor mencionou, também é uma questão de inveja, né? Porque o corpo foi criado por Deus, tem toda a beleza, a estrutura da biologia, da física, cada órgão tem uma função, todos os órgãos são harmonizados, funcionam, enfim, é algo da criação. Então as pessoas, assim, quando machucam o corpo, tem muita inveja, né? Mesmo assim, quando comem em excesso e distorcem todo o corpo, a beleza do corpo, são atitudes assim de inveja que também geram muita culpa, né? Sabe uma questão atual muito assim importante é a questão que eu chamo de sociopatologia, que é a patologia social. Por exemplo, em São Paulo, né, a gente passa nas ruas, principalmente lá no centro, e vê um monte lá de mendigos, né? De pessoas que não têm assim nem meios para se alimentar, né? Procuram esses locais que têm alimento para eles, tomam drogas. Então, essa questão do indivíduo não saber cuidar de si mesmo é uma obrigação, né? Da sociedade, dos que sabem se cuidar, dos que cuidam a si próprios, etc., de cuidar também dos outros. Uma sociedade normal não poderia ter um mendigo nas ruas, não poderia ter um indivíduo passando fome. Se tem, é uma sociedade maluca. Agora, então, vocês não falam nada? Então, esses que estão nas ruas, eles têm atualmente o apelido de noias, né? Porque eles são geralmente usuários de crack. E como eles não têm alimento, perspectiva de vida, não têm nada, né, para viver, nenhum ideal maior, então eles se afundam no consumo de crack, que aliás é baratíssimo, com R$ 2 eles usam essa droga. E aí eles entram em paranoia, né? Então por isso eles são chamados de noia. Agora, realmente, a sociedade é que não está dando para eles outra perspectiva, a não ser ficarem no crack, né? Então, você veja, André, questão dos impostos, por exemplo, o poder em geral escorcha, né, o povo com um volume fabuloso de impostos, né, de exigências, né? Então, o indivíduo às vezes está aqui embaixo, ele reclama do que estão lá em cima explorando, mas quando ele sobe, o que que ele vai fazer? Sei lá, mesmo chose, né? Doutor Kep, inclusive, o que eu acho que precisaria haver realmente era o império das leis certas. Que quando fizeram a República no Brasil, falaram que era o império das leis, né? Mas, por exemplo, se a lei é errada, né, o império é errado. O que eu acho interessante é que, de tanto o senhor falar nos seus programas que a moradia tinha que ser gratuita, o teto básico, a roupa básica, a comida... Foi feita uma emenda e a Constituição brasileira agora diz que é um dever do Estado garantir moradia para todo mundo. Mas o que a Ah, gente tem essa lei, né? tem agora é um direito constitucional de cada cidadão ter um teto. E o que a gente vê é o poder público tirando as pessoas dos tetos que têm, né? E jogando na rua. Então, formando esse grupo de. Que às vezes. Isso se chama inversão, né? E às vezes, ok. Então, às vezes, por exemplo, tem um prédio abandonado, as pessoas, o sem teto, aquele movimento, começa a morar lá, começa a se organizar. Aí vai a prefeitura, põe todo mundo na rua e lacra a porta, né? Mas sendo que é um dever dela de construir casas para as pessoas. Então, e esse pessoal que está nas ruas, sem teto, sem nada, quem que vai cuidar, né? Vão ser bandidos às vezes, né? Vão dar o golpe. Por que que numa sociedade como a nossa, por exemplo, tem tantos assim bandidos, assassinos, né? Por quê, né? Porque eles estão imitando quem? Então, estão imitando os grandes. Quer dizer, estão imitando os poderosos, né? Quer dizer, eles pensam assim: bom, se o grandão pode, por que que eu não posso, né? Então eles entram na bandidagem com esse argumento, né? E eles estão errados. Mas não é isso que acontece? Essa questão agora dos advogados, né, lá da em Brasília, o que que é, né? Os poderosos lá do poder, né? Eles roubaram à vontade, né? Não é isso? Eu acho que uma coisa muito errada que existe, que há um princípio jurídico dizendo que ninguém pode legislar em causa própria. Então, como é que o poder legislativo do país aprova os próprios salários? Só legisla em Só causa legisla em própria. causa própria. A primeira medida deles é triplicar o salário deles. Isso não podia acontecer, né? Tinha que ser Por um que não reajuste. melhora o nosso, né? Do povo, Não, né? e depois eles, para votar o salário mínimo, eles votam assim: vamos aumentar R$ 5 ou 7, né? E o deles é assim: de 25 mil, vamos passar para 50 mil de agora em diante. Então, Isso. é um absurdo isso. O Ademar, doutor Ademar, está de acordo, Ademar? O senhor assume que a sociedade é terrível assim? Com certeza, né? A gente vê. Bom, os hospitais são um grande reflexo disso, né? Tá todo mundo doente, né? E fora ainda os mendigos, né? Assim, doentes psiquiátricos, né? A sociedade é um manicômio, né? E a Luciara, que é de Brasília. Depois tem também a doutora Júlia. Então, o senhor falou uma vez, doutor Kepp, que se existir um mendigo na rua, o governo não funcionou. Então, isso me lembro disso e eu acho que é tão bonito porque mostra a falha, né, dos governantes, porque se tem muita gente na rua, é porque não tem, não é feito uma política para isso, né? E hoje a gente viu que parece que se arrecada no Brasil 1 trilhão e 300 milhões de reais por ano de impostos. E 300 milhões é bilhões são revertidos para a população em geral. E 1 trilhão é para o sistema econômico-financeiro. Quer dizer, é uma coisa, para a educação é quase nada. Então, quer dizer, é uma coisa dos nossos E governantes muito injusta, imoral. imoral. E não que eles acham que questão imoral é só sexual, né? Isso não é nada. E a doutora Júlia, Sim, eu estava ela pensando. vai falar agora da Colômbia, uma Da Colômbia. mensagem para os colombianos. Sim, interessante como a neurose, não? No ser humano, na vida individual, o ser humano censura, não? Ele não quer ver uma coisa e aí fica doente, não? Não duvida dos delírios que ele tem. E na sociedade também acontece isso a grande escala, não? Nós vemos os criminosos, as pessoas nas ruas e a sociedade em geral não se pergunta por que isso acontece. Só quer por eles nos hospícios, nas prisões e aí continua uma psicopatologia e sociopatologia alimentando uma a outra. Então, agora estamos no final. Quem vai falar? Cláudia, você quer falar alguma coisa? Eu quero dizer para os nossos ouvintes que nós estamos com uma equipe formidável de analistas, inclusive dando atendimento na Faria Lima. O Dr. Mark André também está lá na equipe dos nossos analistas, da Cita, na Faria Lima, a Selma, a doutora Ademar, a doutora Julieta, dá atendimento de saúde integral, de assessoria em saúde integral, faz um trabalho maravilhoso, as escolas terapêuticas Millennium também. Então, vocês têm aqui uma equipe de profissionais, assim, de primeiríssima linha, e poderão ligar para 3032-3616, 3032-3616, ou acessar os nossos sites www.trilogia.ws ou www.stop.org.br. Que cursos? Os cursos, né? Rapidinho? Então, acho que seria bom dizer curso de pós-graduação. Matrículas abertas, né, para a nova turma do curso de gestão da psicossociopatologia. Isso, para formar terapeutas psicossociais. Exatamente, o curso é feito em forma de pós-graduação ou na forma livre, se a pessoa não tem um curso superior completo. Então, ele é aberto a todos interessados de qualquer campo do conhecimento ou profissão. Então, pode entrar em contato conosco pelo mesmo número da Cita, 11-3032-3616. Até o próximo.